Simbora, que é loucura! Tá na rede, tá na rede, goleiro, cadê a bola? Tá na rede, tá na rede, goleiro, cadê a bola? Matador e artilheiro, na área não se apavora. Bola no pé do Tardelli, amassa adversária, chora. Tava no pé do Tardelli há pouco tempo atrás, agora balança a rede, é assim que o craque faz. Domina ela no peito, amassa e traz pra baixo, e antes dela cair, enche o pé, faz um golaço. Tá na rede, tá na rede, goleiro, cadê a bola? Tá na rede, tá na rede, goleiro, cadê a bola? Matador e artilheiro, na área não se apavora. Bola no pé do Tardelli, amassa a adversária, chora. Tá na rede, tá na rede, goleiro, cadê a bola? Tá na rede, tá na rede, goleiro, cadê a bola? Matador e artilheiro, na área não se apavora. Bola no pé do Tardelli, amassa a adversária, chora. Esse gol fez a galoucura viajar, do presente ao passado, vendo o Tardelli jogar, como fazia Reinaldo. Pé esquerdo, pé direito, vai por cima, vai por baixo, coroado pelo rei e por Deus iluminado. Mata a bola no peito, enche o pé, faz um golaço. Escreva esse nome aí, é Tardelli, é do Galo, e a galoucura vibra com seu grito apaixonado. Tá na rede, tá na rede, goleiro, cadê a bola? Tá na rede, tá na rede, goleiro, cadê a bola? Matador e artilheiro, na área não se apavora. Bola no pé do Tardelli, amassa a adversária, chora. Tá na rede, tá na rede, goleiro, cadê a bola? Tá na rede, tá na rede, goleiro, cadê a bola? Matador e artilheiro, na área não se apavora. Bola no pé do Tardelli, amassa a adversária, chora. Bola no pé do Tardelli, amassa a adversária, chora.